November Alpha, pouso autorizado na pista 17, 170 graus, com uma dúzia nós em November Alpha. Pouso autorizado 17, November Alpha. O 474, solo aos 36, libere a direita, chame solo em 219. 9, 5, 4, 7, 4. O TAM 3216 tem decolagem autorizada da 10, vento sul com 109, 3216. 118, 95, tamo posto. 95, muito obrigado aí, boa tarde. Azul 4207, autorizado ao final do procedimento, deita para 2000, o ajuste. Padrão agora, 10-3, informe no localizador. Salvador, Xané, 6320. 6320, ciente do tráfego, continue a aproximação, pista no zero, vento 190 graus, cono 09. Informe baixada e travado, 6320. Ok, informará, 6320. Índia November Alpha, seu solo aos 37, efetue o backtrack, reporte livrando a pista, Índia November Alpha. meia, decolou os 37. Chama agora o controle em 1208, uma boa tarde. 308, boa tarde. Três cheque frente de pouso, 190-09. Machado checado, passou externo, senhor. Livre pouso na pista no zero, Ocean Air 6320. Livre pouso, obrigado. Pode ir para a frente pelo time. Até saída, guarda em coordenação com receita. Sente, 3216. Ao estacionar a frequência livre, uma boa tarde, Índia November Alpha. Serra Golf Fox ali, mantém cabeceiro no zero. Dois zero, solo aos 40, libera a direita, chame solo em 1219. 219, obrigado. 280, boa tarde. Salvador, Xané 6320. Terra Gulfo Sol. Tem decolagem autorizada no 0, 180 graus, 109. Sereno 2230 ali, mantém cabeceira no 0. O Fox decolou os 42, chame o controle em ONU 208, uma boa tarde. 208, boa tarde, Fox. 4207, completa final, torre 11895, tem uma bolsa. 4207, Salvador, boa tarde, papapá, que é Arco Fox, decolagem, subida da Rio. Boa tarde, papapá, Sierra Golf Fox, contato radar, suba para o nível 380, saída da Rio. 320, Papa. Papa Romeu, até o Mike Bravo, passou através da posição Conde, mantém condições visuais 3.500 pés, Chimera Caju na frequência 120.3, serviço radar encerrado. Da presença descida para 2.000 pés de OK08, está autorizado a final do procedimento, informe estabilizado, o ajuste 1013. O 2230 decolou os 43, chame controle 1208, uma boa tarde. 1208 com controle, uma boa tarde, bom trabalho. Obrigado, Leonardo. Tarde, Passaredo 2230, transfere. Passaredo 2230, prossiga para o controle. Até escuta, Gol. Passaredo 2230, contato radar na decolagem, suba para o nível 180, sem restrições na saída. 72230. Gol 2008, acione identificação, chegada Mari, desça para o nível 050. Dois, 17, chame o Centro Recife, frequência 12685 e alterna 12545. Você está 3216? Afirmativo, então 3216, chame Recife, frequência 12685, alterna 12545. 2645, 3216. papapá, Sierra Golf Fox, foi direto Leida, ela presente. Leida, Golf Fox. Farei do 2230, voe Elefa da presente. Elefa da presente, 2230 da Passaredo. 4-6, libere direito, chame solo 1219. Direito 219. Se considere, é 211, ok? 1211 solo. Good afternoon, Skokai Dent, clear, Mari, arrival down to flight level 050. So, 4116, number 3 for approach, reduce the speed to 250 knots. Choker 08, 3 milhas para o marcador externo, completa final, chame Torre Salvador 118.95. Gol 2008 está autorizado a final do procedimento, deixa para 2000 o ajuste padrão, informe no localizador. Tem a chegada Mari, gol 2008? Senhor, está 2000 pés na chegada Mari. O jogo é 08, bip checado. Vento 190 graus, cono 09. Sim. Continua a aproximação, o jogo é 08. Ainda não tem seu tráfego à vista, 08. Papapá, Sierra Golf Foxtrot, chama agora o Centro Recife, frequência 1251 e alterna 13395. 351, Sierra Golf. Controle não autorizaria pro de conquista pro 2230? Conquista. Boa na conquista, obrigado. Sabe que o Romeu Oscar prossiga? Zero meia doze a bordo, confirme. Mantenha no 1500 pés com ajuste padrão 1013, informe Paripe para ingressar no Interlagos, Kilo Romeo Oscar. Sequenciamento para 10, não vai ser possível, mantenha por aí de Paripe, Kilo Romeo Oscar. Sandy Juliet, Quebec, Kilo, prossiga. Tem pessoas a bordo, Juliet, Quebec, Kilo? Sete, o ajuste padrão no 0 no 3, mantenha no 1500 pés na proa de Paripe para ingressar no Interlagos, o Juliet, Quebec, Kilo. Tem pouso autorizado na 10, 190 graus com 109, Juca 08. Região 08, Salvador. Bom. 8, solo 513. Destino Pátio Militar, está autorizado o backtrack. Reporte de vré da pista, o Joker 08. Planet 1013, report your localizer. Região 08, no pátio do Graé, missão policial, litoral sul, e prossegue até que localidade? Treze, depois Valença, ciente. O Guardião 08, reporte para o ataque. Procedimento, torre 118.95. Já vai. Alfa Juliette Romeu, livre acionamento, aguarde para o táxi. Tô em Salvador, voo 2008. Voo 2008, reporte checado, vento no 70 graus, 109, 2008. Vai reportar, 2008. Guardião 08, com o piloto em comando. Tato. Voo 2008, cheque o trem, pouso livre no 0, vento 180 graus, cono 09. Embaixado travado, voo 2008. Afirmativo, livre pouso no 0. Ciente, foi autorizado, voo 2008. 08, na escuta. Seu tempo estimado de voo? 30, grato. Observe a aeronave do Graé e seu tráfego será o número 2. Reporte na interseção Oscar Alfa Juliette Romeu. Região 08 após a decolagem, a 1.000 pés via corredor Axé com curva direita após a decolagem. O código no 721 no Guardião 08. Juliette Quebec, Kilo, chame em torre, Salvador, 71895, tem bom pouso. após a passagem do tráfego, N37 vagou ali, mantém 1-0, TAM 3805. Autorizado rotatório, aqui o Romeu Oscar. Juliette Quebec Kilo, inicia aproximação para a pista 17, reporte vertical da RMAR, o vento 170 graus, 109, Juliette Quebec Kilo. Quebec Kilo, é para a vertical da RMAR. Guardião 08, tem decolagem autorizada da pista 17, 170 graus, 109, Guardião 08. Gol 2008, seu solo 57, libere a direita, chame solo 1219, confirmando, 1-2-1-1. 2-1-1, gol 2008, obrigado. TAM 3805, na decolagem autorizada, 1-0, 180 graus, 109. 108 decolou 57, controle na frequência 1208. 1208, quase 108. Pique, chega da Mare, desça para o nível 050. Estilo, tem pouso autorizado na pista 17. Vento 190 graus, 109, Juliette, Quebec Kilo. Quebec Kilo, ambiente na final da 17. Pouso autorizado, pista 17, Juliette, Quebec Kilo. Positivo, Quebec Kilo, ambiente na final da 17. Nível 060. Gente, Alfa Juliette Romeu, mantenha. Chame 2, Salvador, 118, 95. Tio Romeu Oscar, boa tarde. Gente, prossiga a rotatória, reporte vertical, Tio Romeu Oscar. 3805, decolou 58, chame controle, 1208, uma boa tarde. Controle 08, obrigado, boa tarde. Quebec Kilo, após o pouso, qual o seu pátio de destino? O pátio da mata. Gente, você vai pousar de modo a livrar ali no ponto médio. No ponto médio à esquerda, o Juliette Quebec Kilo. Positivo. No ponto médio à esquerda. Gol 1885, identifique, chegada bom, desça para 4 mil pés com ajuste 1093. Establishing the localizer, running 10 Azul for 116. Gente, aguarde autorização para ingresso na pista. Gol 964, desça para 2 mil pés, ajuste padrão, autorizado a final ILS, reporte estabilizado. Gente, Romeu Oscar, prossiga até a RMAR, onde efetuará uma espera, aguardando autorização para pouso. Temos a aeronave na final, dando zero após aquela aeronave, será autorizada a aproximar para pouso. Kilo Romeu Oscar. Salvador, Tower Tower, Azul 4116, establishing an ILS runway 10. Roger, continue approach. Wait, docking to land runway 10, Azul 4116. 4116. Lógica deck Kilo, solo 01, libere a esquerda e aguarde instruções para prosseguir no ataque. Meu, inicie agora de imediato. Autorizado, 190 graus, 109, Alfa Juliette Romeu. Passarela 2230, pode chamar o centro. Passarela 2230, passa nível 150, chama agora Recife, frequência 1260 e alterna 1288. Ciente, desenha 0288. We are down and left, Azul 4116. For 116, clear to land runway 10180 degrees, 10 knots, Azul 4116. Clear to land, Azul 4116. Juliette Quebec Kilo, autorizado o reingresso na pista, agilize táxi, reporte livrando na, no hangar da Bata, Juliette Quebec Kilo. Alfa Juliette Romeu decolou 02, controle na frequência 1208, Alfa Juliette Romeu. 120, décima 8, Romeu. Outro. Tudo muito boa tarde de Papá Romeu, Alfa Juliette Romeu. Boa tarde, Papá Romeu, Alfa Juliette Romeu. Contato radar decolagem, suba para uma centena, direto coral. Romeu. Nossa. Gol no 85, controle. Centro autorizou o seu voo a Lagoinhas? Boa tarde, Juliette Quebec Kilo. Já retorno. Oscar, tem pouso autorizado na pista no 7, 170 graus, com 8 nós, quilo Romeu, Oscar. Condições visuais, frequência livre para coordenação, chame para o regresso. Azul 4116, on the ground at 04, take the first right and ground control 129. Correction, 121, decimal 1. 121, decimal 1. Gabriel 08, controle Salvador. Como é o seu destino? É Valença? Gabriel 08, nesse setor aí, só tem que manter no máximo 1.000 pés devido à aproximação. Tá 3805, chama agora Recife, frequência 1251 e alterna 1-3395. 1-3395, obrigado. Voo 1164, informa Charlie 208, 1 mil pés, próxima duna com deslocamento nordeste. Ciente, 1164. Uno 964, desça para 2000 com ajuste 10013, está autorizado ao final do procedimento, informe estabilizado. Aí eu libero direito, ataque livre, companhia, Romeo Oscar. Uno 885, redução para 250 nós, número 4 na aproximação. Papá, papá, Lima, Golf Delta, desça para 3 mil pés com ajuste no 013. GLS, Gol 964. Gol 964, completa final, torre 11895, Jumbo Cross. 1895, boa tarde, 964. Oi, Salvador, Gol 1164, boa tarde. Gol 1164, boa tarde. Continue a aproximação no zero, informe checado, vento 190 graus, 8 nós, Gol 1164. Livre pouso no zero, 1164. Ainda não. Cheque seu trem de pouso. Ah, ok, senhor, está baixando o trabalho já. Sente. Gol 1164, tem livre pouso no zero, vento 190 no 09. Livre pouso no zero, 1164. Solo 64, solo 10, libere direita, chame solo 121, 1. Liberando 121, bom, 1964. Proa 230, seu limite ao localizador. Direita 230, limite ao localizador, 1885. Tem Lima Golf Delta, está autorizado a assinar o procedimento, desça para 2000 e informe no localizador. Linha 4, estabilizado LSX-Ray com a pista vista. Voo 964, completa final, torre 11895, tambor posto. 1895, boa tarde, 964, crap. Salvador, boa tarde, voo 964. Voo 964, ciente 170 graus 109. Baixou pra voo? Ah, no momento ainda não. Continua a aproximação, reporte com a terceira vista. Gol no 885, redução para 2109. 2109, no 885. Nove 64, reporte embaixo travado. Cabeceirão no zero. Pouso autorizado na pista no 0, 170 graus, 109, gol no 964. Gente, 964, 1013, positivo? Confirmo, 1013, 1093, correto. Obrigado. Para 3 mil pés, voo 1885. Para 3 mil, voo 1885. Lima Golf Delta, confirme sua indicada? Você consegue manter até o marcador externo? Sete. Ávia Lima, tem cabeceira no 0, tá em 3283. 1885 para o localizador, curva esquerda, proa 140, está autorizado a final do procedimento, desce para 2000 pés. Esquerda 140, autorizado a final, descendo para 2000 pés, 1885. Delta, complete a aproximação, chame Torre Salvador 118, decimal 95. O 1885, você vai seguir um Fenon, está mantendo uma indicada de 190 nós, só 7 milhas para frente. 7985. Tan 3283, em decolagem autorizada, 170 graus, 109, Tan 3283. Papa Lima Golf. Papa Lima Golf Delta, Salvador. Estamos Vicente. Reporte checado, vento 170 graus, cono 0 nós, o Lima Golf Delta. Tá travado. Vicente, baixado e gravado, continue a aproximação, ele não tem seu tráfego à vista, Lima Golf Delta. Botão 3283, decolou de Salvador ao Zona 6, chame controle 1208, uma boa tarde. 208, boa, obrigado. Nada. Meia, boa tarde. Contato radar passando o Conde. Vou indo pro de Bonfim para efetuar a chegada. Bonfim no ideal descida. Pro Deltan 3283, boa tarde, na sua escuta. Boa tarde, Deltan 3283. Achando em código 5052, posição normal. Suba para o nível 360, saída ar bom. 5052, sim, Deltan 3283. No 885, complete a final do procedimento, chame Torre Salvador, 118, decimal 95. 118, 95, obrigado, boa tarde. Boa. Torre Salvador, boa tarde, voo 1885, está no Sierra Vitor 366. 1885, continue a aproximação no 0, número 2 para pouso, 190 graus, 109, reporte marcador externo no 885. Reportar externo, 1885. Autorizado Elefa, tem 3283. Muito grato, Vana Elefa, 3283. Passou a farmaria pista livre, o tráfego precede tocou no momento. 180 graus, 109, no 885. 7. Golf Delta Solo 19, libere a direita, chame Solo em 1211. Oxe, né, 6326, está autorizado a final do procedimento, deixa para 2000, ajuste padrão, informe o localizador. Aluno 885, cheque o trem, pouso livre, 1-0, 180 graus, 8-9. Livre pouso, baixar travado, vou no 885. Ok, sente, 1-885. trip 5490 ali, mantém cabeceira 10. Solos 21, libera a direita, chame Sol, é 1219. Direita, 1219, obrigado, boa. Nada. Chama agora Recife, frequência 1260 e alterna 1288. Copiado 3283, uma boa tarde, boa feriada. Boa tarde. Tenta com 1-0-9. Recife chamou a sala, não obteve resposta. Tem 1-2-1-1, senhor 1-2-1-1, você não conseguiu? 1-2-1-1? Exatamente, 1-2-1-1. Obrigado. Cinco 490 decolou os 23, chame controle na frequência 1208. 208, 5490. Controle, salário, boa tarde, 35490. Trip 5490, contato radar, subiu para o 200, sem restrições na saída. 200, sem restrições, 490. Vem para a torre. Pode ingressar na Lima, Lima Mike, e reportar na Quebec para cruzamento. Seu destino é o PAC 5 com hangar da Bata. Aí está. Reporte na Quebec para cruzar a pista 17, o Lima Golf 10. autorizado a interceptação para o 6223? Autorizado, Oxo, né? 6320, informe estabilizado. Oh, Steve, foi portal estabilizado. Autorizado, cruzamento e prosseguir até Aerostar, ao estacionar a frequência livre. Uma boa tarde, Lima Golf Delta. Meia dois meia de aos descidas. 35.000 desce para 4.000 pés, o ajuste no 013. Para 4.000 ajustado padrão. Confirme. Uno, dois, uno, uno. Uno, dois, uno, uno. Na minha 326, chame 2, Salvador, 11895, Tambo Poço. Muito obrigado, avistando, chamou 1995, grato. 1895. Salvador, chame 6326. 6326, sente do tráfego, pistão no zero, vento no 80 graus, 109. 6326. Informe checado. Informe lá, checado, só reconfirmando o vento? 180, 180 com 109, através de direita. Muito obrigado, baixado e travado. Tem livre pouso no zero, o Xaner 63, 26. 26. Informa o tráfego, sua posição de 10 horas e 20 milhas com o deslocamento noroeste, cruzando o nível 70 em subida para 200, é o Alfa Tango 72 da companhia. Ajuste na frente. É forte táxi, flética daquilo. Autorizado, reporte pronto para ingresso no 7, Juliette Quebec Kilo. Meu Alfa Juliette Romeo está 7 milhas para Coral, serviço radar encerrado, mantém uma centena e chame milhares na frequência 1201. Kilo autorizado a alinhar e manter a cabeceira no 7, Juliette Quebec Kilo. Autorizado a alinhar e manter a cabeceira no zero. Uma boa tarde, minha empresa no 5. Juliette Quebec Kilo, autorizado a decolagem da 17, 170 graus, 109, Juliette Quebec Kilo. T5626 está autorizado a final do procedimento, deixa para 2000, informe no localizador. Eu não vou embora. Boa. para Petrolina. Direto Petrolina, 5490. Canar 6315 tem decolagem autorizada da 10, 170 graus com 109. Ética Beck Kilo, decolou os 3-2, chame controle em 1208. Ética Beck Kilo vai chamar o controle, bom serviço. Contatando o Ética Beck Kilo, decolado. Boa tarde, Júlio, Ética Beck Kilo, vou para 1000 pés, corredor Axé, informe no Farada Barra. Ética Beck Kilo vai subir para 1000 pés, corredor Axé, informe no Farada Barra. Chame a 3533, chame o controle 1208, uma boa tarde. 08, bom feriado aí, tchau, tchau. Obrigado, igualmente, bem. O Trip 5447 tem decolagem autorizada da 10, 170 graus, 109. Boa, Chame a 6395, contato radar, suba para o nível 360, está autorizado Leda. Muito obrigado, Leda ou Chame. Ligou no 966, verifique, vou na Pro de TAP, isso para o 050. Vimo, ajuste padrão. O 447 decolado aos 35, chame controle em 1208. Chama controle 1208, 5447.